localizado Azul 6908. Azul 6908, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 118, 95, 6908, por favor. Fizeram a direita. Táxi via Alfa, Juliette, portão 4 na minha escuta. Alfa, Juliette, o 4 na sua escuta, voo 9592. Torre, boa noite, Azul 6908, estabilizado na X-Ray, sinal de 6 milhas. Azul 6908, QNH 1905, autorizado pouso no 0, vento 150 graus, 069. Ele pousa no 0, com 10 no 5, Azul 6908. Torre, de Alberto, em repassabilidade aqui no estado, 3520. Azul 6908, no solo aos 30, libera a direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 5 Lima, na minha escuta. Azul 08, segue via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 5 Lima, na minha escuta. Ok, ligou agora Alfa, Kilo, posição 5 Lima, Azul 6908. O 3520 chama a torre, frequência 118, decimal 95. 295, boa. Salvador, Jota 3520, bom dia, final da 0. 3520, QNH 10115, reposte no dia certo. É reportagem de zero para 3520. pouso de Sierra, alta 3520. 3520, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 069. Leve pouso no zero, alta 3520. No solo às 35, o táxi seria Alfa Juliette, portão 9 na minha escuta. Alfa Juliette para o portão 9 na sua escuta, está 3520. Mandou, boa noite, gol. 1172, adiciona a identificação. Desça para 2000 pés, ajustando a 095, direto Duna. Direto Duna, a 2000 gol. Salvador, boa noite. Por gentileza, a saída prevista para Guarulhos? São Romulo, Leda, Mótima. É convite, é o nome? São Romulo, Leda, Mótima. São Romulo, obrigado. 9972, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado LS X-Ray, reportar estabilizado, gol 9972. Bom dia, 3520, para cópia nível 370, João Pessoa. 3520, Salvador João Pessoa, 370 autorizado, via 17, reporte conforme, deu cola da pistão no zero, primeira curva esquerda, na saída Pulca, Jamo, após Aracaju, e conforme. 1208, controle, 5470. Santos 3520, autorizado nível 370, via Pulca, 10 para João Pessoa, decola da pista 10, curva esquerda, saída Pulca, Jamo, Aracaju, e conforme. 1208 é o controle, 5470, o transponder do Santos 3520. 370, o nível copiado. 370, aprovado, nível 3520. Agora pushback, acionamento. Chama Nemo, 3520, obrigado. Afirmo. Afirmando, aerovia 1017. Afirmo, aerovia 1017. Gente, chegou o contrato para pushback. Amarelo. 1972, estabilizado PLS. Dono 172, chama a torre, frequência 1918, decimal 95. 1895, boa noite. Chamada, bom dia, voo 9, até que tem. 1173, Guarulhos, Águas de Copa. Na escuta, voo 9, 172, baixado e checado. 1172, conectado por 10, vento 160, grau 59. Salvador, voo 1173 para Guarulhos. 1173, Guarulhos, Águas de Copa. Fazendo. Afirmo. Salvador Guarulhos, 360 autorizado, via peso 10 Taubaté, decolada a pista 10, primeira curva à direita, na saída são voo 1, Leda, Motiva, 120 decimal 8 controle, 5476 transponda. 360 autorizado Guarulhos, via peso 10 Taubaté, decolada 10 com curva à direita, na salvo 1, Leda, Motiva. 1208 ao controle, 5476 transponder, gol 1178. Tá tirando agora pro SPEC, seu nome é. Mara pronto. Torre Salvador, eu tanto 3520 para pushback acionamento, posição 09. 9 autorizado, chame para o táxi. Torre para o táxi 3520. Com 1172 no solo ao extremo 2, libera a direita, táxi via alta, chame S da Juliette, manta da minha escuta. Manta da Juliette, escuta, gol 1172. 72, mantém a cidade Juliette, aguarde para ingresso. Mantém a cidade Juliette, aguarde para ingresso, gol número 3. Taxa 73520 com 105 a bordo, 2h30, alternando Maceió. 120 segue táxi, via Indy Alpha, chame pronto no ponto de espera da pista 10, QNH 10 no 5. Via Indy Alpha, segue táxi, ponto de espera, reportaremos 73520, 10 no 5. 172 após o TAN, segue Juliette, portão 11. Juliette, portão 11, após o TAN, gol no 172. Salvador, gol 1173, está no 4 para pushback em cima. Gol 1173, após a aeronave da TAN liberar a retaguarda, inicia o pushback no 4, chame para o táxi. Após a aeronave da TAN, autorizado, é chamar a táxi no 1173. Salvador está 3520, ponto de espera da 10, pronto. 3520, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 160 graus, 5 lá. Autorizado, alinhar e decolar, capítulo 10, está 3520. 520, decolou Alves 19, 1220 do controle, bom voo. Controle 208, bom dia. No meia, aciona a identificação, desça para 2000 pés, ajustando 05 direto do UNA. Direto do UNA e para 2000 pés, grato, 38 também. Fora 650, bom dia. A 3530, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível de voo 370. Via perfil da saída para o 370, para 3530. Autonomia? 127 a bordo. Autonomia 4 horas e... Gente, segue táxi via Índia Alfa, chama o próprio no ponto de espera da Fisco 10, Queringão 10 no 5. Índia Alfa, no ponto de espera, chamar a pronto com, com ajuste no 0 no 5, ou no 1 no 7. Tarde. Autorizado a LND decolar 10, vento 160 graus, 069. Autorizado a LND decolar 10, gol 1173. O 1173 decolou aos 24, 1208 controle, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, gol 1173. 1173, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, voa Leda. 360, vai voar Leda, gol 1173. Pegou 1173, assim que você recolherá a morte lá. Parte. Obrigado. São 3520, o centro Recife solicita que mantenha a saída e chame o mesmo na frequência 125.45. 255, agradeço a tentativa, um bom dia, São 3520. Bom dia, bom voo. Obrigado. Gol no 173, autorizado Agnave. Autorizado Agnave, gol no 173. 3820.